Salvador, gol 1094, bom dia, estabilizado no S3. Gol 1094, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 0, vento 190 graus, 059. Vive pouso na 10, gol 1094. Alfa, vou se ela confia o tipo de documento que você vai ver. Não, não, não, sei, história de autonomia, é uma bosta. AlphaGo Sierra, ACM Transponder 0122, autorizado direto de Sierra Luís, Catarina Record, X, desalcançado de pouso. A justiça mudou no 019, mantém regra de voo de Sierra. Autorizou no 019, ajustado, 0122, localizado, AlphaGo Sierra, repassa de voo com o local. No solo 123, libere direito na Fox, chame o solo 121 da Fila 9. Na Fox 219, gol, ONU 094. 2171, chame Santa Recife na frequência 1200 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Primeira, primeira, 1221. Positivo, gol 2171, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Origem Judeste, no atraso de conhecimento no setor, com frequência alegre. Graças a Deus, regresso, Júlio. Devido à disposição da aeronave lá para fazer o check, seria mais conveniente ingressar via Golf e já ficar de frente para estar cuidado? O vento 200 graus, 05 nós. Salvador, bom dia, 1230 da Gol, ponto de espera da 10, pronto. 1230, bom dia, autorizado alinhar e manter, a descer 10. Alinha até mantém, a 10, 1230. Confere 7204, mantém a escuta permanente e reporte para o retorno. Luna 230, autorizada a decolagem, pista 10, o vento 190 graus, com 062 de nós. Está iniciando, Luna 230, pista 10. Alguma esperança, só se tiver alguma coisa depois. Só se eu gostaria de usar o favor do Sierra. Decolado 228, controle agora 120 decima 8, tem um bom voo. 1208, muito obrigado, tem um bom dia. Controle Salvador 1, bom dia, 1230, decolou na escuta. 1230, ponto atorado em decolado em cima 235 para 1370. Via Pucal 370, 1230. Charlie Hotel 50 milhas na área de Salarista, descaradamente encerrada. Para ter visto uma série de alerta, Centro Recife, frequência 123, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Quantas meia, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Compartamos isso, Charlie Hotel. Autorizado procedimento, Brasil 4207. Brasil 4207, concluído. Está autorizado procedimento, X-Lento, 4207. Brasil 4207, deixa a via para 2010 e está autorizado a IRS, a pista 10, reajuste 10 no 9, a taxa estabilizada. Via 2000, decolar, pistão no zero, o vento 230 graus, 03 nós. A linha decola, durante até zero. A casa está alfa, grupo que é a precisa preocupando. O litoral repórter para o radar, como possível chamar o seu posto. Chamado Alfa, certo? Tanco Oscar Romeu Golf, ação identificação, localizado para nível 120. Esse localizado para nível 120, com impacto para completar, chegar ao médio 1. 120, impacto, contato com a escena, Oscar Romeu Golf. Alfa Golf Sierra, confio em seu e chamando o tapete é o 16, Coelho. 1604, confio em seu. E chamando o tapete é 1504, Alfa Golf Sierra. Sierra, localidade do Zulu, identificando o setor norte da Bela Salvador, confirme. Eu vou. 120 graus, bom dia, bom trabalho. Baixo no farol da Bárbara, que é o Zé, só aí, farol de Capão para o cruzamento. Beleza, Zé, 04207. Azul 42073, 118, no Brasil. Azul 4207, obrigado, boa tarde. Azul 2770 decolado, mantendo o perfil da saída coral, o local. Azul 2770, contato radar na decolagem, sul azul coral 1 local para nível 160. Subindo via coral 1 local para nível 160, cara. 105 nós, azul 4207. Lembre fundo, azul 4207. A minha trem para o cruzamento na frequência 118 deste mundo aqui. Papapá, Alfa Golf Serra. É o setor de cruzamento do campo para seguir litoral norte. Mantém a linha do litoral sul. Reporte prolongamento da cabeceira 17. Ok, passará a vertical agora em linha do farol de Capua. Reportará o Alfa Golf Serra. É 3740, destino privado, está nível 050, boa exposição ISAP, qual foi a velocidade indicada? 3530. Foi 1230, chame-se para o Recife, na frequência 126, decimal 8, 5 alterna, 125, decimal 4, 5. 5254, obrigado, bom dia. Com quem você está vindo, cara? 250. Gente, mantendo 509 até próximo a Duna. Então, seu número é na sua estimação, número 2, um transporte de frango. Ah, foi. Eu tenho 98, reduzo para 250, falo que seu número 3 na aproximação, número 2, um transporte de frango. Alfa Golf Serra, mantém a linha do litoral, reporte para cruzamento final da pista 28. Salvador, bom dia, agora 64, 2, para ingresso no lugar. 48, bom dia, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Alinha, manter 10, vou no mesmo assim. Para cruzamento ao valor Serra. Autorizado, reporte liberando o final da pista 28, alfa, golpe certo. Tentando liberar o alfa, golpe Serra. O 4207 no solo aos 38, libera a direita na Fox, chame o solo 121, decimal 9. Segura na Fox, decimal 9, obrigado, tá ligado. Visual que realizou o cruzamento final da pista 28, mantém a linha do litoral norte, aguarde transferência. Mantém a guarda da Serra. Alfa Golf Serra, chame o controle 120, decimal 8, seu voo. 108 graus, bom trabalho. Seu voo no 648, informa o tráfego do tipo helicóptero, prosseguindo à esquerda do eixo de decolagem da pista 10, afastando com o pro norte, não interfere com a sua decolagem. Autorizado a decolagem da pista 10, vento 190 graus, com 099. Adeus, decolagem, voo no 648. Controle, papapá, Alfa Golf Serra. Alfa Golf Serra, confirma a atitude que está na antena. Eu 4407, Brigada IAB, sobre a pista 90, taxista 0. Papa Alfa Golf Zero para serviço com maternizador alerta, Zeto Recife, frequência 126.85, Ana 125.45. Para os recepções do localizador, com minha direita para 050 e se representa 3.010, reduza para 1.09. Ajuste no 09 e a taxa está pisada. Direita 050, 3.010, reduzindo 170 mais 3.10. Passa para a alfa, vou ficar com 3.740 para informação, existe uma aeronave na taxa segundo, fazendo cheque de motores. Se possível, após o pouso, programava liberar a foto. Avião 7 para 3, hotel pronto. está encerrado, chame o controle e leve na frequência 120, última 1. Visual realizando o cruzamento final da pista 1-0, modifique o transponder para 0163 e aguarde transferência. 0163, modificada, aguardando transferência com mais 1-0. A Patrão Gosta está com o meu Golf no solo ao 5-4. Para sua informação, a Infraero informou que a ambulância encontra-se no PAD 5, aguardando sua aeronave. O que é PAD 5 será orientado pelo solo para conseguir até o PAD 5. Direita 121, decimal 9, a frequência do solo, Oscar Romeu Golf. Direita 119, Oscar Romeu Golf. Que o Romeu Alfa mantenha a cruz da venda do litoral, chame o controle 1208, tem um bom golpe. 08, graças a Deus. Controle, bom dia, passa a passar mais um Romeu Alfa. Passa a passar mais um Romeu Alfa, frequência, controle. Decolada animada, está no litoral, próximo a Pituaçu, fechando o sobrevoo na região do Iguaçuista, passando aqui a terra. Para passar mais que o OVOFA, mantenha a regra de voo visual, estou autorizando o sobrevoo com os ACMI, repete uma foto do Brasil. Para passar lá no local sobrevoo, mais que o OVOFA. Liberado o registro de velocidade chegada a ponto. Confirme a 4777. Liberado a restrição de velocidade, são 4777. Ah, sim, obrigado, tá, 4777. 4739, centro de aviação, foi autorizado. Autorizado, ele entra do veículo 739. Avistado, guarda informação de pista livre. Ciência, 69. Ajuste no 01. Ok, com mais de 1050, 1011. Caminhão 17 fora, solo. Avião 17 decolado aos 57, inicia curva à esquerda, prossegue corredor forte, aguarde transferência de comunicações. Curva esquerda, corredor forte, avião 17 guarda. Avião 3198, autorizado pouso pistão 1-0, o vento 200 graus com 0,5 nós. Livre, pouso 1-0, 3-1-0. avião 17, confirme acionado 0263. Acionado 0263, confirme com mais tarde. Estamos recebendo aqui no nosso sistema, chame o controle agora 1208, o avião 17. 1208, o avião 17, obrigado, bom dia. 3198, o solo ao 59, direita 121, decimal 9. Direita 19, boa. Gavião 17, mantém regra de voo visual dentro do litoral, reporte 20 milhas da faixa de elevador, que você estima da força também. Partiu de voo, será regras visuais, buscando o elevador, reforçará 20 milhas, estimando a força do sono, 6-0, Gavião 17. Este Gavião 17, confirma também estimando para a linha terminal Aracaju. Salvador, Gol no 739 estabilizado. 739, bom dia, tráfego avistado, autorizado com o pistão no zero, com vento 190 graus, com 07 nós. Livre pouso, pistão no zero, Gol no 739. Salvador, está passando o Alfa Romeo Golf. Autorizado, cruzamento da 1735, após táxi a passar até o 45. Eu não sei se você será uma pessoa que faz ou não me faz. Você me faz, o galão faz. Gente, um não me fez para o destino, eu sou seu chamado para terminar para a rua. Estava em frente a Quebec, ok? O senhor passou aí, curvou à direita. Era a taxi que estava em frente a que o senhor saiu. Não, aí seria o Paz 4. Paz 5 ficou a sua retaguarda do lado esquerdo. Autorizado 180 na pista e retorne via a pata Paz 5. Do avião 17, sobre a possibilidade de informar VOR e Aracaju, estimando outra vez. Estamos em Aracaju 445, avião 17. 1445, copiado, reposte 20 milhas, acessando Salvador, avião 17. Reforçará 20 milhas, avião 17. 77, operação para sinal via BFC, curva esquerda, proa 195, limite a rádio 200, Salvador, fecha o último link, tá? Eu curso no rádio BFC. Opa, perfeito, 195, desce para 2000, tá? 477. Fica frisada até 3000 pés somente, tá? 477. 3000, tá? 477. Pera. Tá tomando um cabula com o Corona 7 mais ou mais ou não? Eu tive aqui o meu alfa. 07 mais. Libre linha de decolar, dono 0 para o voo, 1094. 4006, ajuste 1019. 4009, 1250. 1250, eu para 2309, então o senhor é o número 2 na aproximação. Ok, já. Aproximação, retaxista, cuidado. Ok, o B50 está sendo o tráfego de forma estabilizada. É o 477, Recife 1-2-6-5-1-2-6-9-4-5. Recife 1-2-6-5-0-9-4-5. 3 de julho. Passando aí 3 de julho, tipo, no verso 5 de fraca, né? Chame a fã na frequência Roma 18 de Simão 95. Confirmando, senhor, livre a prova da 1-7. Sim, gente, Gretchen, chame a torre na frequência 1-1-8, decimal 95, para ir ao ciclo de tráfego. Ah, sim, 1-8-9-5, grátis, Júlio. Cordial, bom dia, Papa Pedro Vitor de Júlio. Vitorinho Juliette, o ajuste 1-0-1-9, da presente autorizado final do 1-7, reporte, curta final para pouso. Livre para o Adão na frente, passará na curva. Índia Júlio, livrando de quem? É isso, o ajuste 1-0-1-9. 1-0-1-9 no ajuste, esse no dia para 2000, gol 1-1-6-2. Na Delta, o 0-7-2-0-4. Lá foi para o Índia Alfa e ingressará na Delta, na o 0-7-2-0-4. Controle, o Marco de Alfa vai fazer o supervoo na região do São Rafael, senhor, a parte da altura. Está certo, senhor. Te mantém 500 pés mais com o meu alto. 500 pés na sua pena aí. 031-91, no 3 horas da colagem, pista 1-0, vento 1-90 graus, 07 nós. Vento 240 graus, meia dúzia de nós. Meia dúzia de nós, 7, Júlio.